Amor, ódio, alegria, tristeza, felicidade, melancolia, dia, noite, durável, efêmero, companhia, solidão, certeza, dúvida, calor, frio, sentido, abstração, esperança, existência, perfeição, nitidez, morte, tranquilidade, momento, locomotiva, presença, razão, vida, com locomotiva, coerência, mente, sujeito, verbo, ser. Literativa, o seu podcast de literatura interativa. A Lua. Um texto escrito por João Cláudio Schmidt, interpretado por Lost Man. E lá está ela. Surge vigorosa e brilhante nessa noite escura e fria. Parece tão próxima que chego a achar que está ao alcance da minha mão. Esforço-me para tocá-la com os dedos. Em vão. Doce ilusão do sonhador. Infelizmente está tão distante quanto alguns anseios, e dourada como o espólio que terão quem os alcance. Mas o fato é que ela está linda, como sempre. A Lua. Verso. Um texto escrito e interpretado por Suede. Senti uma voz que sussurrava, o mais belo verso jamais imaginado, nunca antes citado, e quem dizia, dizia calado. Isso não vai mudar. Um texto escrito por Márcio Rodrigues, interpretado por Rafael Tanicho. Reclamar não vai melhorar. Por isso que resolvi mudar. Outro dia, olhei o meu perfil no Facebook e contei quantos clipes postei endereçados a alguém que nem chegou a ver. Quantas indiretas eu mandei sem que fossem recebidas. Foram tantas, eu meio que me via numa situação em que eu gritava por atenção sem ter a quem gritar. Clamava por uma explicação que ninguém era obrigado a me dar. Cavava uma razão para que eu pudesse junto me enterrar. A gente tem dessas. Só que reclamar não vai melhorar. Quanto mais falo de algo que eu não gosto, mais forte esse algo fica dentro de mim. E leva um tempo até que tudo isso faça sentido e o tempo leve para longe da gente. É um exercício diário. Organizar a cabeça, priorizar as atividades e mentalizar bons sentimentos. A tentação me puxa para chamar aquele alguém para conversar. Mas ninguém mais além de mim pode me fazer enxergar que insistir é me matar. E reclamar não vai melhorar. Eu queria ter beijado aquela boca outras vezes. Queria não ter beijado tanto aquela outra. Queria ter transado até bater na cara daquela outra pessoa. Queria sequer ter saído com aquela outra. Tudo isso aconteceu e faz parte das escolhas que eu faço para minha vida. Agora, reclamar não vai mudar. Não vai melhorar. Eu não quero viver uma coisa e aparentar outra. A vida não tem filtro. O tempo que tenho nesse mundo não pode ser desperdiçado por uma saudade sem volta ou por um desejo de ter alguém que eu não tenho. Serei mais inteligente se aproveitar o meu tempo, celebrando motivos que me fazem bem e pesquisando novos para ir além. Ou seja, se eu sei que a saudade dói, não é dela que eu devo falar mais, mas sim da vontade de viver uma fase sem saudade e sem sobrenome. Estou vivendo a felicidade, colecionando alegrias. E eu não estou sozinho. Há dias que eu preferia estar, mas dificilmente consigo. E ter pessoas por perto é um sinal de que tenho energias para trocar e de que alguém precisa de mim para conversar. É que a gente tende a reclamar mais do que fazer algo para melhorar. Como se essa combinação não terminasse bem só em rima. Reclamar para melhorar é o mesmo que colocar peso no amor para curar uma dor. Por isso eu resolvi mudar. Não quero ser lembrado por alguém que usa mais aquela carinha triste do que aquela carinha feliz. Mas também não quero me obrigar a sentir o que eu não sinto. O que eu preciso fazer é ter a sabedoria de enxergar onde estão as minhas alegrias. E quando essa hora chegar, eu estarei feliz sem perceber. Quando eu conseguir ouvir uma música e entender o que ela me faz, além de me entreter, eu vou gostar mais de ouvir. Quando eu conseguir aceitar que eu não sei de tudo e que não há problema em não saber, eu vou respirar mais devagar e gostar um pouco mais de mim. A vida acontece, seja ela justa ou não. Reclamar não vai melhorar. Se eu não merecia passar por tudo aquilo ou não, se me considero uma pessoa boa demais para sofrer como já sofri, reclamar não vai melhorar. Reclamar não vai me acalmar. Isso tudo é sobre aproveitar o tempo de vida que eu tenho. A vida é uma contagem regressiva sem hora marcada para acabar. E fazer dela uma passagem boa para lembrar será sempre a melhor saída. Eu lembro do teu beijo, mas são outras bocas que agora eu quero beijar. Se você escreve e quer um espaço para divulgar o seu trabalho, mande seu texto ou gravação no contato@locomotiva26.com.br. E se você gostou do projeto, não deixe de nos avaliar no iTunes, para que possamos continuar propagando fragmentos incandescentes de almas, cadenciadas em rimas e carentes das eternas reticências da continuidade das palavras.